Pode chamar a torre? 18-6. 18-6, boa. Salvador, boa, o Chané 6212. Oi, Salvador, boa noite, o Chané 6212. 6212, boa noite, condição de aproximação, primeira aeronave avistou no mil pés, reporta visual com aeródromo. Reporta visual, capista 10, confirma a pista, tá molhada? Afirmativo. Tá molhada, sente. Romeu, Quebec, Lima, boa noite. No pátio 3, tá confirmando no ponto de saída, mantém a posição. Passeio 83 on the ground at 23, right, 1219. Okay, 1219, what's wrong, and roll over to Passeio 83. Ground, good evening, Passeio 83, ground located. Good evening, Passeio 83, approved to take the all performance report and see Juliet. Alpha and report. Avistou 700 pés, 6212. 90 graus, uma dúzia, tem pouso autorizado no 0, 6212. Tive pouso na 10, 6212. Confirm you want us to take Juliet and then to the parking. On the second after left, give Juliet to stand 11, 1-1. Juliet and then stand 11, Europa, directly, thank you. 6211, seus solos 24, libere pista direita, chame solo em 1219. 1219, 6212. Romeu, Quebec Lima, na escuta da torre. Ok, sou G50 próprio. Está autorizado então alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Via Alfa, reportagem da Juliette. uma pista livre, tem autorizada a decolagem da 10, uma centena com 109, Romeu, Quebec Lima. São 3.003, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altimetro no 020. 050 na Mare, 3.003. Aso 4070, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada ao Mare. Altímetro no 020. Meu Quebec Lima, decolou aos 28, chame controle na frequência 1208. Uma boa noite. Controle 1208, bom serviço, Quebec Lima. Obrigado, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, é o Papatango Romeu Quebec Lima. Papatango Romeu Quebec Lima, contato radar na decolagem, subo para o nível 090 na saída Conde. Ciente 090, saída Conde, Quebec Lima. Para controle. Patang Mike com mais controle de Salvador, sem identificação. Patang Mike com mais contato radar passando na posição coral. Manter o nível 1-0, autorizado, chegada Mare. Se apresenta na proa de Mare, chama pronto para descida. altimetro em Salvador no 020. Banda esquerda para evitar formações, está 3603. Autorizado desvio após desvio, voa direto Duna, altão 3603. Autorizado descida para 3000 pés, altimetro no 020. Afirmativa 3000, 1020, após os desvios, voa em Duna, altão 3603, repetir uma direta própria. Azul 4070, reduz a velocidade 2209, desça para 4000 pés, altimetro no 020. 4-0 Romeu Tango, Golf, controle Salvador. Acima identificação. Chame pronto para descer, autorizado chegada Ponce, altímetro em Salvador no 020. Tráfego. Passando agora a nível 120, já 208. Então 3603, autorizada com nosso procedimento LR78, separa 2000 pés, reporte estabilizado. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado, então 3603. Mais que desça para 4000 pés, altímetro no 020. Altímetro no 020. Romeu Mike Serra Hotel, serviço radar encerrado, 56 milhas norte-sudoeste de Salvador. Mantém o nível 120, chama agora o controle Léo, 120, decimal 1. Boa noite, 3662. 2, Santa Alfa. Santa 362, controle Salvador, acima identificação. Sexta, para o nível 100 na chegada Mari. Altímetro 1020. 620, Santana, está 3662. Autorizou uma prova direta? Autorizado, direto, quitado. Quitado, está 3662, obrigado. Papatango Romeu, Tango chamou o controle? Sente Romeu, Tango, desça para 5 mil pés. Altimetro no 020. Azul 4070, autorizado final do procedimento LS-X-Way, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado, segue tráfego na aproximação 8 milhas, lembra Airbus 320. 2, deixando para 2000, 4 estabilizado, azul 4070. Azul 4070, reduz a velocidade 1709, tráfego agora 7 milhas. Azul 4070. 25, chamou o Guarulhos? Guarulhos 25, Guarulhos 360, autorizado. Aí eu vi a Pesulu no 0 até Bridging, Bravo Romeu India Delta Eco Bridging. Após intercepta Pesulu com no meia, é Belo Horizonte, Bravo São Zulu, após direto Trive e após Fone Hop. Volta 10, curva direita, Cida da El, após Lida, após direto Bridging. Aciona 5002, controle 120.8. Salvador, sem identificação, desça para o nível 090 na chegada Mari. Altímetro 1020, apresenta o voo na proa de TAP. 090, TAP, 35218. Consegui descer o TAP 3662. Estimado em torno, ok, já estou lhe avistando. Tem pista vista? Afirmativo. Livre pouso no 0, TAM 3603. Obrigado. Centro Salvatango, Mike, chega o Mike. Retoração para sequenciamento, voa na proa 010, limite localizador. Centro 010. Azul 4070, chama agora a torre 118, decimal 62. 4070, azul 4070, continue em aproximação número 2 para pouso, vento 120 graus, 10 norte, chuva leve, informe visual com cabeceira 4070. Como número 2, azul 4070. 3662, autorizado para o nível 080, tráfego 2 horas 4 milhas rumo noroeste, passando nível 070, descido para 4 mil pés, charge 208. Sete para o 080, tá 3662. Nós estamos com o tráfego aqui no Tiqueiro, no momento 2 mil pés abaixo, estamos ficando um pouco alto na rampa, senhor. Quando estaremos autorizados a início de descida, ou gostaria de uma proa à esquerda para podermos descer? O tráfego já está vetorado para acelerar a sua descida após o cruzamento ser autorizado, está ainda a 23 milhas da posição do... 7-3-6-0-2. São 3-6-0-3, no solo 4-3, libera a direita, chama o solo 1-2-1-9. 2-1-9, é o livrado. Obrigado, entrega a... Salvador, boa noite, 3603 da Tânia, para a pista na sua escuta. 03, boa noite, Tânia, Alfa, foi Juliette, 62, né? Alfa, Juliette, 62, obrigado. 0 graus, 1-12 nós, tem pouso autorizado, pista na 0. Eu pouso na 1-0, azul 4070. RIP 5218, é autorizado a descida para o nível 080. 080, 5218. Então, 3662 autorizado a final do procedimento LFX, desça para 2 mil pés, altímetro no 020, reporte estabilizado. 2 mil no 020, reportará estabilizado no X-Way, no 3662. Salvador, boa noite, tá? 3858, informação brava, vai atingir o 1-5-0 registro. Então, 3858, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 090 na chegada Mare, altímetro 1020. 090 na Mare, tá? 38. O 218, desça para 3 mil pés, altímetro 1020. 3 mil pés, 1020, 5218. Azul 4070, solo aos 4,6, libere a direita, chame solo em 1209. Direita 1209, azul 4070. Salvador, boa noite, Azul 470, livrou via Foxtrot. Azul 470, boa noite, táxi de Alfa, foi Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Azul 470. Mike Pro 030. Tá batendo Mike com Mike, autorizado, descida para 3 no pés, altímetro no 020. Ono 020 altímetro. Gol no 776, desça para o nível 050. 050 no 776. Autorizada final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés. Segue traço na aproximação, 9 milhas, ergo 320. 2 mil pés autorizado, aproximação 3858, desça para o nível 060, reduz a velocidade 230 mais. 060, reduz 230, já. Tango Mike com Mike para o localizador, direita pro 120, reporte estabilizado. Direita pro 120, reportará estabilizado, Mike com Mike. Cinco, dois, um, oito, reduz a velocidade 170 nós, traço formado realmente agora 7 milhas. 170 nós, reduzindo 5218. Gol no 776, vai tração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite radial 300 de Salvador. Autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 020. 4 mil no 020, gol 1776, 015, esquerda 300 de Salvador, limite. Correto. Batendo mais com mais quando se incrementar a velocidade até o marcador externo? Afirmo. Incremento a velocidade até o marcador externo, mais com mais autorizado final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés. Descerá para 2 mil pés, mais com mais. A 3662, interceptou o curso localizador guarde, tem o campo à vista. Uma milha para o marcador externo, torre 118, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, graças. Torre Salvador, boa noite, está 3662, está no externo, baixo checado, campo à vista. 3662, boa noite. Avistado, livre pouso no 0, 140, 129. Livre pouso, cabeceira no 0, tá 3662.